No final da rua, onde o asfalto terminava e um pequeno caminho de terra começava, havia um banco de madeira. Ele estava ali há tanto tempo que a maioria das pessoas já não o via de verdade. Passavam por ele como se fosse parte da paisagem, como uma árvore ou uma pedra. Mas o banco não estava bem. A madeira, que um dia fora lisa e acolhedora, estava agora cinzenta e áspera, cheia de pequenas farpas e rachaduras. Uma das ripas do assento estava solta numa das pontas, pendendo ligeiramente para baixo. Musgo verde e aveludado crescia nas fendas e nos pés do banco, onde a umidade da noite se acumulava. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Era o final de uma tarde de outono. O sol, baixo no céu, lançava uma luz dourada e longa sobre as coisas. As sombras das casas se esticavam pela rua. Um homem caminhava devagar, voltando para casa. Ele sempre passava por aquele banco. Naquele dia, por alguma razão, ele parou. O seu olhar fixou-se na ripa solta. Um vento suave soprou e a ripa moveu-se um pouco, fazendo um som seco e baixo, um estalo cansado. Era um som pequeno, quase imperceptível, mas pareceu quebrar o silêncio da rua. O banco parecia triste, esquecido. Um lugar que fora feito para o descanso, agora oferecia apenas desconforto e abandono. Ele ficou ali, parado, por um minuto inteiro. Pensou nas vezes em que vira pessoas sentadas ali, anos atrás. Um casal de idosos que lia o jornal de manhã, crianças que o usavam como base para as suas brincadeiras. Agora, ninguém se sentava mais. O banco tinha perdido a sua função, o seu propósito. Estava apenas a envelhecer, a desfazer-se lentamente. A imagem daquela ripa solta, a balançar com o vento, permaneceu na sua mente. Era um pequeno desequilíbrio, um detalhe fora do lugar que representava todo o abandono. Naquele momento, uma decisão simples e clara formou-se. Não foi uma ideia grandiosa, mas uma certeza calma. Amanhã, ele iria cuidar daquele banco. Ele virou-se e continuou o seu caminho até casa, mas agora com um plano a tomar forma. A promessa de transformação já estava presente. Ele imaginou o banco não como era, mas como poderia ser. Com a madeira lisa outra vez, forte, com uma cor quente e viva. Um lugar onde alguém pudesse sentar-se para ver o pôr do sol, ou simplesmente para respirar fundo por um momento. A ideia de restaurar aquela pequena peça no final da rua trouxe-lhe uma sensação de calma e propósito. Não era uma tarefa urgente ou importante para o mundo, mas parecia certa. Ao chegar a casa, a luz do dia já estava desaparecendo. Ele entrou na sua pequena oficina, nos fundos do quintal. O cheiro de serragem e óleo de linhaça pairava no ar. Era um cheiro familiar, de trabalho e paciência. Ele não ligou a luz principal, deixando que a luz suave do crepúsculo entrasse pela janela. Olhou para suas ferramentas penduradas na parede, cada uma no seu lugar. Uma escova de cerdas duras, lixas de diferentes espessuras, um pequeno frasco de parafusos novos. Ele pegou na escova, sentindo o peso da madeira no cabo e a rigidez das cerdas com o polegar. Depois, pegou um par de luvas de trabalho, grossas e já gastas pelo uso. Colocou tudo numa caixa de lona, junto com um saco de pano vazio. Estava se preparando para o primeiro passo, a limpeza. Não havia pressa. O trabalho começaria com o sol da manhã. Ele fechou a porta da oficina, sentindo a tranquilidade da noite a chegar, e a certeza do que faria no dia seguinte. O banco no final da rua não estaria mais desconhecido. A manhã chegou com uma luz clara e fresca. O ar estava quente, com o cheiro da terra úmida do orvalho noturno. Depois de uma chávena de café quente, ele pegou na caixa de lona que preparou na noite anterior e saiu de casa. A rua estava silenciosa. Apenas os sons de seus passos no asfalto e o canto distante de um pássaro quebravam a calma. Ele caminhou devagar, sentindo o peso familiar da caixa em sua mão. O sol ainda estava baixo e a sua luz criava longas sombras azuis no chão. Ao chegar ao final da rua, o banco estava exatamente como o deixara. A luz da manhã revelava ainda mais os detalhes do seu abandono. O musgo parecia mais verde. As teias de aranha nos cantos brilhavam com pequenas gotas de orvalho. Ele colocou a caixa de lona no chão ao lado do banco. Abriu-a e tirou as luvas de trabalho, calçando-as devagar. O couro se adaptou às suas mãos. O primeiro passo era a limpeza superficial. Ele pegou no saco de pano e começou a tirar as folhas secas, os pequenos galhos e o pó que se acumularam sobre o assento e o encosto. Suas mãos moviam-se com calma e método. As folhas faziam um som seco e estaliçado ao serem recolhidas. Em poucos minutos, a maior parte dos detritos soltos já estava dentro do saco. O banco já parecia um pouco diferente, como se pudesse respirar melhor. Agora era a vez do trabalho mais difícil. Ele pegou na escova de cerdas duras. Começou por uma das pontas do encosto. Passou a escova sobre a madeira cinzenta. O som era áspero, um rascar constante. Uma pequena nuvem de pó e fibras de madeira soltas se levantou no ar. Ele trabalhou sem pressa, seguindo o veio da madeira. Lentamente, a camada superficial de sujeira e madeira envelhecida começou a sair. Por baixo, uma cor um pouco mais clara começou a aparecer, a cor real da madeira que esteve escondida durante anos. Ele continuou, seção por seção. O seu braço movia-se em um ritmo constante, para frente e para trás. Era um trabalho físico, mas repetitivo e meditativo. Ele não pensava em nada em particular. A sua atenção estava focada no som da escova, na sensação das cerdas a raspar a superfície, na transformação gradual que acontecia à sua frente. O musgo verde era mais teimoso. Estava agarrado às fendas e aos cantos. Ele usou a ponta da escova para soltá-lo, pedaço por pedaço. O musgo saía em pequenos tufos úmidos, revelando a madeira escura e manchada por baixo. Tinha um cheiro forte de terra e chuva. Depois de limpar o encosto, passou para o assento. A ripa solta moveu-se sob a pressão da escova, e ele trabalhou ao redor dela com cuidado. Limpou cada uma das ripas, uma de cada vez. O pó acumulava-se no chão, ao redor dos pés do banco. O sol começava a subir no céu, e sua luz já não era tão suave. Aquecia as costas enquanto trabalhava. Ele fez uma pausa, endireitou o corpo e olhou para seu progresso. Metade do banco já estava escovado. A diferença era notável. A parte limpa parecia mais clara, mais definida. A parte suja parecia pesada e cansada. Ele bebeu um pouco de água de uma garrafa que trouxera e voltou ao trabalho. Limpou o resto do assento e depois os braços do banco. Por fim, ajoelhou-se na terra e escovou os pés. Essa era a parte mais danificada, onde a madeira estivera em contato constante com a umidade do solo. A madeira ali estava mais escura e macia em alguns pontos. Ele limpou o melhor que pôde, tirando a terra e o musgo mais entranhado. Quando terminou, todo o banco estava livre da camada superficial de abandono. Ele passou a mão enluvada sobre a superfície. A madeira ainda estava áspera, mas agora estava limpa. Era uma tela em branco, pronta para os próximos passos. Ele juntou o pó e os restos de musgo do chão com as mãos e colocou-os no saco. Guardou a escova na caixa. Olhou para o banco, agora exposto sobre a luz da manhã. Estava nu, a mostrar todas as suas imperfeições, as suas rachaduras e as suas manchas, mas já não parecia esquecido. Parecia que alguém se importava com ele outra vez. O primeiro passo, e talvez o mais importante, estava concluído. No dia seguinte, ele voltou ao banco. Desta vez, sua caixa de ferramentas era mais pesada. Dentro dela havia uma chave de fendas, um pequeno martelo e alguns recipientes para guardar peças pequenas. O sol já estava um pouco mais alto e a luz incidia diretamente sobre o banco, que secara completamente desde a limpeza do dia anterior. A madeira limpa agora mostrava claramente o trabalho que seria necessário. O seu objetivo para hoje era desmontar as partes que precisavam de reparação. Sua atenção focou-se primeiro no assento. As ripas de madeira estavam presas à estrutura de ferro com parafusos. Ele ajoelhou-se para olhar mais de perto. Os parafusos estavam cobertos de ferrugem. A cor alaranjada castanha contrastava com a madeira grisa e o ferro escuro. Ele pegou na chave de fendas. Escolheu o primeiro parafuso da ripa que estava mais danificada, a que estava meio solta. Encaixou a ponta da chave na cabeça do parafuso e tentou rodar. Não se moveu. A ferrugem tinha soldado-o ao lugar. Ele aplicou um pouco mais de força, de forma firme e constante. Ouviu-se um pequeno gemido de metal e o parafuso começou a ceder, muito lentamente. Ele continuou a rodar, sentindo a resistência a cada milímetro. Finalmente, o parafuso soltou-se e ele conseguiu desenroscá-lo até o fim. Colocou-o cuidadosamente em um dos recipientes. Repetiu o processo para o segundo parafuso da mesma ripa. Este também estava preso, mas soltou-se com um pouco menos de esforço. Com os dois parafusos retirados, a ripa de madeira ficou completamente livre. Ele pegou nela com as duas mãos e levantou-a. Era mais leve do que esperava. Ele examinou-a de perto. Havia uma longa rachadura que a percorria quase de ponta a ponta. De um lado, a madeira estava esfarelando-se. Esta ripa não podia ser salva. Teria de ser substituída. Ele colocou-a de lado, na relva. Ele decidiu retirar todas as ripas do assento. Queria lixá-las e tratá-las individualmente. Seria um trabalho mais completo. Uma a uma, com paciência, ele foi soltando os parafusos. Cada um tinha sua própria resistência, seu próprio relato de anos sob o sol e a chuva. Alguns saíam com relativa facilidade, outros exigiam mais força e persistência. O som do metal ranger era o único som que quebrava o silêncio da manhã. À medida que ia retirando as ripas, ia alinhando-as cuidadosamente na relva, na mesma ordem em que estavam no banco. Queria manter a ordem original. Quando todas as ripas do assento foram retiradas, a estrutura do banco ficou exposta. Era feita de ferro fundido, com curvas simples e elegantes. A tinta preta estava descascando em vários pontos, revelando a ferrugem por baixo, mas a estrutura em si era sólida e forte. Ele passou a mão sobre o metal frio. Tinha uma textura granulada onde a tinta tinha saltado. Ele decidiu que a estrutura também precisaria de atenção, mas isso ficaria para depois. O foco agora era a madeira. Ele olhou para as ripas alinhadas na relva. Eram 5 no total. 4 delas pareciam estar em boas condições, apesar de estarem gastas com o tempo. Apenas precisavam ser lixadas e tratadas. A 5ª era a que estava rachada, a que teria de ser refeita. Ele pegou nesta ripa partida e numa das ripas boas, para servir de modelo. As outras 3 poderiam ficar ali por enquanto. Ele voltaria para buscá-las mais tarde. Carregando as 2 ripas de madeira, uma em cada mão, ele começou a caminhada de volta para casa. A ripa boa era sólida e tinha um peso equilibrado. A ripa partida era mais leve e sentia-se frágil em suas mãos. Ao caminhar, ele pensava no próximo passo: criar uma nova peça que fosse exatamente igual à antiga, para que se encaixasse perfeitamente no conjunto. O banco, no final da rua, estava agora incompleto, um esqueleto de ferro à espera que as suas partes de madeira voltassem, renovadas e fortes. O processo de desmontagem estava concluído. Agora começaria o trabalho de reconstrução. Ele entrou na sua oficina com as 2 ripas de madeira. Colocou-as sobre a bancada de trabalho, uma ao lado da outra. A luz que entrava pela janela iluminava o pó de serragem que flutuava no ar. A oficina era o seu santuário, um lugar de silêncio e concentração. As ferramentas estavam penduradas na parede, organizadas por tamanho e função. Havia um cheiro de madeira, metal e óleo que era confortante. Primeiro, ele examinou a ripa boa, a que serviria de modelo. Passou os dedos pela sua superfície, sentindo a textura áspera e as pequenas imperfeições. Mediu seu comprimento, sua largura e sua espessura com uma fita métrica. Anotou as medidas em um pequeno pedaço de papel com um lápis de carpinteiro. Verificou os cantos, que eram ligeiramente arredondados pelo uso e pelo tempo. Depois, foi até o canto da oficina onde guardava suas madeiras. Havia tábuas de vários tipos e tamanhos encostadas à parede. Ele procurava uma peça que tivesse a mesma espessura e, se possível, um veio semelhante ao das ripas originais. Encontrou uma tábua de carvalho, longa e sólida. Era um resto de um projeto antigo. Tinha a cor e a densidade certas. Ele puxou ela e colocou-a na bancada. O som da madeira pesada a pousar na bancada foi surdo e satisfatório. Com a fita métrica e o lápis, ele transferiu as medidas da ripa original para a tábua nova. Traçou as linhas com cuidado, garantindo que estavam retas e precisas. Verificou duas vezes. A regra do carpinteiro era clara: medir duas vezes, cortar uma. Quando teve certeza, prendeu a tábua à bancada com dois grampos de metal, para que não se movesse durante o corte. Ele pegou um serrote de mão. A lâmina de metal brilhava sob a luz. Ele posicionou a lâmina exatamente sobre a linha que desenhou. Respirou fundo e começou a serrar. O movimento era ritmado e constante, para frente e para trás. Os dentes da serra começaram a morder a madeira, criando um sulco fino. O som da serra cortando a madeira era o único som na oficina. Era um som limpo, quase musical. A serragem fina, com um cheiro fresco e adocicado, começou a cair no chão, formando um pequeno monte. Ele manteve o corte reto, seguindo a linha de lápis com total concentração. Quando o corte estava quase completo, ele diminuiu a velocidade para evitar que a madeira lascasse no final. A peça soltou-se com um último som suave. Ele tinha agora uma nova ripa com as dimensões exatas das antigas, mas com as bordas afiadas e a superfície áspera do corte. O passo seguinte era o lixamento. Ele soltou a peça dos crampos e pegou numa folha de lixa grossa. Enrolou-na num pequeno bloco de madeira para ter uma superfície plana e firme. Começou a lixar a nova ripa, sempre no sentido do veio da madeira. O som da lixa na madeira era um sussurro contínuo. O pó fino subia no ar. Ele lixou primeiro as superfícies maiores, o topo e a base, até que ficassem uniformes. Depois, com mais cuidado, lixou as bordas afiadas, arredondando-as ligeiramente para que ficassem iguais às da ripa original. Depois da lixa grossa, ele passou para uma lixa de grão médio. A superfície da madeira começou a ficar mais suave ao toque. Ele passava a mão sobre ela de vez em quando para sentir o progresso. A textura estava a mudar, passando de áspera para acetinada. Por fim, usou uma lixa fina para o acabamento final. O movimento agora era mais leve. Ao terminar, a superfície da madeira estava incrivelmente lisa. O veio do carvalho era agora claramente visível, com os seus padrões únicos e belos. Ele colocou a nova ripa ao lado da antiga. Eram idênticas em tamanho e forma, mas mundos à parte em sua condição. Uma era velha, cinza e frágil. A outra era nova, clara e forte. Ele sentiu uma profunda satisfação. Tinha criado com suas próprias mãos uma peça que iria substituir o que o tempo tinha estragado. O banco estava um passo mais perto de voltar a ser inteiro. Com a nova ripa pronta, era hora de cuidar de todas as peças de madeira. Ele foi buscar as outras três ripas que tinha deixado junto à estrutura do banco. Levou-as para a oficina e alinhou-as na bancada, ao lado da peça nova e da ripa que serviu de modelo. Agora tinha 5 ripas à sua frente, 4 originais e uma recém-criada. O trabalho de lixamento que ele tinha feito na peça nova precisava agora ser repetido nas ripas antigas. Elas estavam gastas, mas a madeira ainda era boa e forte. Ele começou o mesmo processo. Primeiro, a lixa grossa, para remover a camada superficial de madeira cinza e envelhecida. Foi um trabalho mais lento do que com a madeira nova, porque ele precisava de ter cuidado para não remover demasiado material. À medida que lixava, a verdadeira cor da madeira começava a emergir. O cinza deu lugar a um tom de castanho quente e rico. Era como se estivesse removendo os anos, camada por camada. O cheiro da madeira velha sendo lixada era diferente do da madeira nova. Era mais seco, com um toque de pó e de história. Ele trabalhou em cada ripa com a mesma atenção, garantindo que todas as superfícies ficassem limpas e uniformes. As pequenas farpas desapareceram. As arestas ásperas foram assuavizadas. Depois da lixa grossa, ele usou a lixa média e, por fim, a fina. Ao final do processo, todas as ripas tinham a mesma suavidade ao toque. A nova peça misturava-se agora com as antigas, que pareciam rejuvenescidas. Estavam todas prontas para o passo final de preparação, a proteção. Ele limpou toda a serragem da bancada com uma escova solta e macia. Depois forrou a superfície com jornais velhos. Colocou as 5 ripas sobre os jornais, com um pequeno espaço entre elas. Foi até um armário e tirou de lá uma lata de óleo de linhaça. Abriu-a com cuidado. O cheiro do óleo encheu a oficina. Era um cheiro natural, de nozes e terra. Ele pegou num pano de algodão limpo e macio, dobrou-lo até formar uma pequena almofada. Mergulhou uma ponta do pano no óleo e depois começou a aplicá-lo na primeira ripa. O movimento era circular e suave. A madeira, seca e porosa depois de ser lixada, absorveu o óleo imediatamente. A cor transformou-se à sua frente. O castanho claro e quente tornou-se mais escuro, mais profundo. O veio da madeira saltou à vista, com todos os seus detalhes e padrões. Parecia que a madeira estava ganhando vida. Ele aplicou o óleo em toda a superfície da ripa, no topo, na base e nos lados. Depois passou para a ripa seguinte. O processo era lento e repetitivo. O único som era o do pano a deslizar sobre a madeira. Ele trabalhou com uma concentração tranquila, apreciando a transformação que estava causando. A ripa nova, de carvalho, absorveu o óleo de uma forma ligeiramente diferente das antigas, mas a cor final ficou muito próxima. A diferença era quase imperceptível. Quando todas as 5 ripas estavam cobertas com uma camada generosa de óleo, ele parou. O trabalho estava feito por agora. O óleo precisava de tempo para penetrar na madeira e secar. Ele olhou para as ripas a brilhar suavemente sobre a luz da janela. Pareciam novas, saudáveis e fortes. Ele deixou as ripas a secar na bancada. Limpou as suas mãos e as ferramentas que usara. Enquanto o óleo secava, ele aproveitou para fazer outra pequena tarefa. Pegou nos parafusos velhos e enferrujados e colocou-os de lado. Foi a uma caixa de ferraduras e escolheu 10 parafusos novos, de aço inoxidável, do mesmo tamanho dos originais. Eles não iam enferrujar. Iam segurar as ripas no lugar por muitos e muitos anos. Colocou os parafusos novos num pequeno recipiente, prontos para a montagem. O dia de trabalho na oficina estava chegando ao fim. A paciência, agora, era a principal ferramenta. Passaram 2 dias. O óleo nas ripas de madeira teve tempo para secar completamente. Ao toque, a superfície já não estava pegajosa, mas sim lisa e acetinada, com um brilho suave. A madeira estava protegida e nutrida. Chegara o momento de voltar a montar o banco. Ele carregou as 5 ripas com cuidado, saindo da oficina para o quintal e depois para a rua. O sol da tarde estava quente, mas agradável. As ripas pareciam mais pesadas e substanciais nas suas mãos. Ele também levava a sua caixa de ferramentas, que agora continha apenas uma chave de fendas e um pequeno recipiente com os parafusos novos e brilhantes. A caminhada até o fim da rua foi feita com uma sensação de antecipação. Ao chegar, a estrutura de ferro do banco o esperava, nua e incompleta. Ele pousou as ripas na grama ao lado da estrutura, na ordem correta. A madeira tratada, com a cor rica e profunda, contrastava lindamente com o ferro preto e a grama verde. Antes de começar a montar, ele pegou num pano seco e limpou a estrutura de ferro, tirando o pó e qualquer folha que tivesse caído sobre ela. Depois, pegou na primeira ripa, a que ficava na parte de frente do assento. Posicionou-a sobre os suportes, alinhando os buracos da madeira com os buracos da estrutura. Encaixou-se perfeitamente. Ele pegou num dos parafusos novos. O metal brilhava ao sol. Colocou-o no primeiro buraco e começou a apertá-lo com os dedos. Depois, usou a chave de fendas. O parafuso entrou na madeira e no ferro com facilidade, sem o ranger dos parafusos antigos. O som era limpo e firme. Ele apertou-o até ficar bem seguro, mas sem forçar demais. Repetiu o processo com o segundo parafuso da mesma ripa. A primeira peça agora estava firmemente no lugar. Ele continuou, ripa por ripa. Pegava a peça seguinte, alinhava e prendia com os dois parafusos novos. O seu trabalho era metódico e preciso. A cada ripa que era adicionada, o banco parecia ficar mais completo, mais próximo da sua forma original. A ripa nova, que ele próprio fez, foi a quarta a ser colocada. Encaixou-se sem qualquer problema, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A sua cor e textura combinavam tão bem com as outras que era difícil distingui-las. O trabalho progrediu de forma suave e sem interrupções. O som da chave de fenda a rodar, o pequeno clique quando o parafuso ficava apertado, a sensação da madeira sólida sob suas mãos. Finalmente, a última ripa foi colocada e os últimos dois parafusos foram apertados. O banco estava completo. Ele levantou-se e deu um passo atrás para observar seu trabalho. O banco estava inteiro outra vez. A madeira nova e renovada brilhava sobre o sol da tarde. As linhas do banco estavam limpas e direitas. Não havia mais ripas soltas ou madeira cinzenta e partida. Parecia forte, estável e convidante. Ele aproximou-se e empurrou o banco com uma mão. Não abanou. Estava sólido como uma rocha. Ele passou a mão por toda a superfície do assento. Era lisa, contínua, sem farpas. O calor do sol tinha aquecido ligeiramente a madeira. A transformação estava completa. O trabalho físico de restauração tinha chegado ao fim. O banco no final da rua já não era uma memória de algo que fora útil. Era mais uma vez um lugar de descanso. Um objeto simples, bem feito e pronto para cumprir seu propósito. Ele arrumou suas ferramentas na caixa, sentindo uma calma profunda e uma satisfação silenciosa. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. O ar ficava mais fresco. O trabalho estava terminado, mas ele não foi para casa imediatamente. Ele queria ficar ali por um momento. Guardou a caixa de ferramentas na grama, ao lado do banco, e ficou simplesmente a olhá-lo. O banco restaurado parecia pertencer àquele lugar mais do que nunca. A sua cor quente complementava o verde da grama e o castanho da terra do caminho. Não parecia novo de uma forma artificial. Parecia bem cuidado, respeitado. Tinha a dignidade de sua idade, mas com a força renovada. As sombras longas da tarde esticavam-se pela rua, e a sombra do banco agora era nítida e inteira. Depois de alguns minutos de contemplação silenciosa, ele decidiu fazer algo que ninguém fazia há muito tempo. Ele sentou-se no banco. Fê-lo devagar. Sentiu o peso do seu corpo assentar na madeira firme. A superfície era firme e lisa sob si. Não houve ranger, nenhum movimento instável. O banco era seguro. O reencosto suportava suas costas num ângulo confortável. Era um bom banco. Dali, sentado, a perspectiva da rua era diferente. Era mais baixa, mais lenta. Ele viu sua própria casa, mais acima na rua, com as janelas refletindo a luz do entardecer. Viu as árvores se balançando suavemente com a brisa. Ouviu os sons da vizinhança a começar a acalmar no final do dia. Uma porta se fechando, o riso distante de uma criança, o latido de um cão. Eram sons familiares, mas daquela posição pareciam mais claros, mais presentes. Ele permaneceu sentado, sem fazer nada. Apenas a respirar e a observar. O banco não era apenas um objeto que ele tinha reparado. Era agora um ponto de observação, um lugar para estar presente. O esforço dos últimos dias, a limpeza, a desmontagem, o corte, o lixamento, o tratamento e a montagem, tudo culminava naquele momento simples. O propósito do banco estava sendo cumprido. Estava oferecendo descanso. Ele pensou no fluxo de trabalho, em como cada passo tinha sido necessário, em como a paciência tinha sido mais importante do que a força. A satisfação que sentia não era de orgulho, mas de harmonia, de ver algo quebrado e tê-lo tornado inteiro outra vez, de restaurar uma pequena parte do seu mundo. Uma vizinha idosa que passeava seu cão pequeno passou por ele. Ela parou por um instante, olhou para o banco e depois para ele. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto. "Ficou muito bonito", disse ela, com uma voz suave. "Já não me sentava aí há anos." Ele apenas acenou com a cabeça, também a sorrir. A mulher continuou o seu caminho. A sua simples observação foi um reconhecimento silencioso do trabalho feito. O banco já não era invisível. As pessoas estavam a vê-lo de novo. Ele ficou ali, sentado, até o sol desaparecer completamente atrás das colinas. O céu escureceu para um azul profundo. As primeiras estrelas começaram a aparecer. O banco, que antes era um símbolo de abandono, era agora um lugar de paz no crepúsculo. Era um lugar para se estar, simplesmente. As luzes da rua começaram a acender-se, uma a uma, com um zumbido baixo seguido de um clarão suave. A luz amarelada do poste mais próximo caiu sobre o banco, criando um círculo de luz amarelada na calma da noite que chegava. O mundo tinha se tornado mais silencioso. Ele decidiu que era hora de ir para casa. Levantou-se desagrado, sentindo os músculos um pouco cansados do dia. Pegou na sua caixa de ferramentas. Antes de se virar para ir embora, deu uma última olhada para o banco. Sob a luz do poste, a madeira parecia ainda mais rica e escura. O seu trabalho estava completo. O banco estava ali, sólido e vazio, à espera. Não precisava mais dele. O seu papel na história do banco havia terminado. Agora o banco pertencia a quem quer que passasse por ali e precisasse de um momento de pausa. Pertencia à rua, à noite, aos dias que viriam. Ele começou a caminhar lentamente de volta para casa. O som dos seus passos era o único som na rua silenciosa agora. Ele não olhou para trás. Não precisava. A imagem do banco restaurado, descansando tranquilamente sob a luz, estava gravada na sua mente. Ao chegar em casa, guardou suas ferramentas no seu devido lugar na oficina. Cada ferramenta cumpriu a sua função. Ele limpou as mãos, sentindo a textura do sabão e o calor da água. A sensação do trabalho deixara a sua pele. Da janela de sua cozinha, ele conseguia ver, ao longe, o pequeno ponto de luz no final da rua, onde estava o banco. Era uma presença pequena, mas constante, uma pequena âncora de ordem e cuidado em seu pequeno mundo. Ele se sentou à sua mesa na quietude da sua casa. Não havia mais nada a ser feito naquele dia. A tarefa que se propusera estava concluída. Uma sensação de paz profunda e simples instalou-se nele. O ciclo estava completo. O desequilíbrio fora corrigido. O banco no final da rua estava mais uma vez fazendo o que bancos fazem de melhor. Esperar em silêncio a oferecer um lugar para descansar a quem precisar. E isso era suficiente.